Фаля Кличика. Pessoal, estamos aqui para mais uma Falha Crítica e hoje nós iremos para mais uma edição do nosso Guia Prático RPG Covil Geek. É, é esse o nome? Agora é. A gente vai fazer uma vinheta para isso. Mas que porra, quem votou para ser o líder? Né? Que isso? É que ele, como ele é que apresenta sempre, ele começa... Ele tem o nome. Pô, como eu encerro sempre, encerrarei com outro nome. Tudo bem. Daí na descrição põe outro. Temos todos os nomes. E, bom, já deu para perceber que vai ser sobre isso. Sobre RPG mais uma vez, e hoje nós ensinaremos vocês a como criar os seus vilões. Ou não. Ou não. Ou não. E mais uma vez, estou eu aqui, Eduardo, com vocês. E você fala é o Basso. Aqui é o Ricardo. Adriano. Amém. Amém. Nossa, foi sucinto hoje, né? Foi bem sucinto, tá batom. Foi direto. Bem, agora que a gente já falou também já sobre os mundos, as campanhas, os personagens, as raças, as classes, já... Esse daqui também é um outro voltado para o mestre. Isso. Sim. Que era um que a gente deveria até ter feito. Porque sim. Não existe uma campanha de RPG. Ou não deveria existir. É, não existe. Se tá jogando assim, não é. Se tá jogando assim, tá jogando errado. Vai parar! Parem agora! Pra jogar Minecraft. Vai jogar Minecraft que lá não tem vilão. É. Cara, precisamos de vilões, cara. Sim. Premissa básica de todo herói, né? Antes de nascer o herói, nasce o vilão. Justo. Porque ele tem que impedir alguém, né? É, porque é aquele negócio, né? O que veio antes, né? A galinha, o ovo, porque o herói, ele é herói porque ele enfrentou um vilão. Isso, então ele precisa de um vilão. Exatamente. Agora o vilão não precisa de um herói. Então o vilão vem primeiro. Mas aí ele não seria um vilão, ele só seria um cara. Ele seria um vilão que ninguém... imbatível. Seria um vilão imbatível. Não, porque aí também nessa ideia o herói também seria o herói, simplesmente herói. Você não é herói se você não tem do que salvar o é. Cara. Pelo menos quase todos os heróis, eles nunca quiseram ser heróis, né? Eles acontece que apareceu uma treta que ninguém queria resolver, ou ninguém conseguia. Faz parte da jornada. E aparece uma relutante que não quer acolher o seu destino. Né, que não aceita ser a todo esse peso, essa responsabilidade, mas que no final das contas acaba ficando com todos os lobos. Menos no RPG. No RPG todo mundo quer matar o vilão, então... A questão fica meio sem graça também, imagina um RPG de dia a dia, né? Tipo, vou lá cortar lenha. Não ia ser da hora. Tem pessoas que ficam o dia inteiro jogando... Minecraft? Warcraft? Ou The Sims? Não, Warcraft tem vilão. Então... Não, mas aí o cara não sabe o que é a vida real. Ele tem que jogar RPG pra poder saber como é a vida real dele. Ia ser meio chato. RPG de vida real para os coreanos agora, hein? Será? Será que a gente consegue? Não dá, não tem que ficar apertando o botão, tem que jogar dado. Então, por e isso. Aí? É um momentinho deles, cara. Mas então, bem, voltando à questão daí do vilão, né? A gente precisa de toda a campanha memorável aí, tem o seu Sauron, né? No final das contas, tem um grande mal a ser batido, né? Com os seus capangas generais e tudo mais. Uhum. Mas a gente queria realmente mergulhar nesse... Essa coisa pro mestre, né? Você vai pensar numa campanha de RPG, né? Quem for mestrar aí, você normalmente vai pensar em algum desafio, algum plot geral, né? Tipo, o reino está para ser destruído. Vai vir um deus antigo aniquilar todo o planeta. Né? Existe uma praga espalhando que está matando todos os habitantes daquele reino. Né? Independente, acho que você vai pegar o seu plot que você vai estar fazendo da sua aventura, né? Só que aí você você tem que dar um cara que tá sendo responsável. É, exatamente. Alguém precisa apanhar, você precisa dar uma face pros jogadores enfrentarem. Pro jogador porque, tipo, senão... Ah, não, tem uma praga que tá assolando o reino, ninguém controla, ninguém pôs, ninguém nada. É, tá, como a gente acaba com ela então? Não, não acaba. Então, não tem o que fazer. Ah. É, não, até teria como, né? Assim, não, vai combater então os sintomas dela, impedir que ela continue se propagando. Mas ainda assim, tipo... Falta, você né, precisa cara? Do inimigo. Sempre. Falta essência, cara. E aí a gente vê daí, por exemplo, tá, vou pensar numa história de vilão clássica, uma história clássica de RPG, na verdade. O vilão, normalmente, a gente tem o quê? Os classicões de vilão. Mago na torre. Necromante. O necromante. Na torre. O chefe do crime. Chefe do crime. Da cidade, né? Ou da máfia, tá quase na mesma entrada aí, né? O rei maligno corrompido lá, que você... Outra também, classicão, né? Tipo, sim. O Arthas tá aí, né? Pra mostrar ele. Também. Exatamente. Não vem o grande nada, herói que caiu. Esse é mais ainda que o Arthas. Normalmente aqui. Paladino que vira o boss. É, grande herói que cai e vira vilão, ninguém sabe por quê. Exatamente. O mago que quer dominar o mundo. Isso. Que é o comum. As pessoas querem dominar o mundo, né? O cérebro, sim. O cérebro e o Pink. Por exemplo, eles. Por exemplo, eles estão aí. Líder de uma seita. Nossa, satânico, outro também. Ah, né? Sempre o sumo sacerdote de um deus maligno. Deus maligno. Aí, né? O mestre Arsenal tá aí, né? Pra mostrar. O mestre Arsenal tá aí. Tá aí, né, cara? Temos todos esses tipos aí. E aqueles vilões também que representam, tipo, a La Sauron mesmo, que é o mal, né? Isso, é um negócio sim. Abstrato. Ele é a essência do mal. É, é a essência tá concentrada numa pessoa só. Aquele cara que não faz sentido nenhum, particularmente falando. O cara quer destruir o mundo. É, ele vai mesmo governar o quê, né? Vai governar o quê? É. Tipo, é meio complicado, né? Uma coisa, então, interessante e sempre boa pra quando você for construir um vilão é isso, né? Dá uma motivação pro cara. É, um negócio que não tem, por exemplo, nos livros de Game of Thrones, mas tem na série, que é o Mindinho falando exatamente isso, né? O cara é ganancioso Master, né? Ah, se você vai fazer eles tacarem fogo no mundo inteiro, você vai ser rei do quê? Aí ele fala, eu serei rei das cinzas. É, o que importa é se o cara governar, que foda-se. Que foda, né, essa fala. Foda-se. E aí, então, bem, essa gama toda tem vários tipos de vilões diferentes, né? Eu, particularmente, eu divido todos esses grandes vilões, assim, pelo menos indo vendo de mestrado, de lendo material. Acho que você tem dois grandes vilões, tipos, assim, de vilão, assim, que você pode fazer. Ou que o Du falou, que eu quero ter uma face, eu quero ter um odiar. Então você tem, tipo, um personagem, assim, tipo, tá centrado numa figura, né? O Sauron ou o próprio... Thoran Fist, né? Sim. Apesar de ter centenas de milhares de globinoides, ainda assim é derrubar aquele cara que cai tudo. Caiu tudo. É. Pelo menos é o que a gente sempre acha. Sim. É, né? Nesse tipo de organização, né? Quando tem sempre esses tiranos, é o rei tirano, né? Normalmente, às vezes, até o súdito deles não estão. Não tá muito nessa vibe, mas é o rei que dá as ordens, né? Então, tipo, matou o rei, cortou a cabeça da cobra, já era, né? Tipo, acaba tudo, né? Exatamente. Que eu acho que é legal pra caramba, porque você dá o rosto. As pessoas odiarem, né? É mais fácil, dá motivação. Né? É mais fácil de odiar. E é mais fácil também pra mecânica de mestrar em si. Porque, meu, não, você sabe que tudo que você vai fazer na sua campanha é pra levar os aventureiros a enfrentar esse cara. Então, tá ali, tá simples, básico, é direto, é o caminho fácil. É fácil de lembrar, né? Fácil de lembrar, num plano, simples. O segundo que eu particularmente gosto mais, né? Mas é bem mais difícil de usar. É você, na verdade, fazer uma organização. É, o que normalmente eu gosto de usar também, que é o passo a passo. O vilão é aquele vilão até aquele momento. Na hora que você chega naquele momento, você descobre que o vilão é maior do que aquele vilão que você imaginava que era. Só que também prepare-se pra ter trabalho nessa parte. Sim, é muito mais trabalhoso. Você vai ter que criar várias personalidades, vai ter que ter pelo menos um vilão e mais dois, três asseclas de nome pelo pra menos, você ir atrás. O cara que vai atrás. Esse tipo de coisa é bom pra uma campanha que você... Que você está esperando que ela seja longa. Sim, sim, sim. Porque, sim. Porque mesmo parte que dá muito trabalho, você também tem muita opção, né? Porque você vai deixando levar, Pode ser qualquer coisa. Tipo, pode ser que aquele taverneiro que me acolheu naquela noite de chuva ali, que tá agora no meu grupo, que estava sendo perseguido, na verdade, se acorda todo mundo amarrado. Não, eu sou um dos agentes da organização, do culto das sete cabeças vermelhas, tá ligado? Tipo... Exatamente. Porra, mano, como, tá ligado? Você não viu, não viu minha tatuagem? Você tirou 2 na percepção, né? Se você tivesse tirado 10, você ia ver que tinha uma tatuagem logo aqui embaixo da manga. Exatamente. Mas é mais difícil, só que aí Puxa vida, né, cara? É um negócio que não dá, né? Tipo, é os Power Rangers, né? Tipo, o Jaspion, né? Tipo, não, é 30 mil séculas, tentáculos se estendendo pra tudo quanto é lá, tipo, não tem jeito de fugir, né? É. Seria mais ou menos tipo a Tormenta, né? Tipo, não tem face. Não tem face. É uma organização. Tá aqui, tá pra destruir o mundo, fudeu, né? Eu gosto desse, eu particularmente eu gosto também mais, mas eu acho legal, como jogador eu acho também da hora, tipo, ainda mais que ele te instiga, te leva a fazer. O ponto realmente é que daí você tem que se preparar quando você for fazer esse tipo de vilão. Porque tem milhares de coisas que podem acontecer. O problema de organização é que você tá numa vibe e às vezes simplesmente seus jogadores não entendem o que tá acontecendo. É, porque o problema de deixar dicas é que as pessoas simplesmente não pegam elas às vezes. É, exatamente. Então, nesse tipo de organização, você tem que deixar essas dicas, você tem que contar que os caras vão pegar pra ir atrás. O vilão simples, básico, e com a cara ali, tá ali, cara. É só a gente chegar na última torre. Na torre mais alta do castelo. É. E você vê ali antes, eu gosto de um vilão, porque eu gosto da sensação de eu definir o meu inimigo. Eu odeio esse cara. Não é tipo a organização, que é uma coisa mais complexa e tal, que... Eu nunca sei se o cara que eu acabei de matar é a última peça do negócio ou se tem mais coisa por trás. Não. Eu gosto de ter o inimigo, cara. O cara que eu pego a faca e cravo o nome dele na mesa. Tipo, quando eu tô na caverna, cara, tá ligado? É esse lance que eu acho foda. Escreve o nome, ele vai fazer um X em cima. Sim, exatamente. Bem, definindo mais ou menos o... Né? Quando a gente define assim, o tipo que eu quero, né? Eu quero um vilão... Como eu farei, né? Né? É... Como eu vou iniciar tudo isso? Aí é bom você ter em mente, né? Tipo, realmente, o vilão pra você conseguir realmente levar depois a campanha, né? E conseguir fazer até assim, esse passo a passo, mesmo que for um desses vilões que é escalonado, né? Eu mato um, depois eu vou no outro, depois eu vou no outro, né? Cavaleiro do Zodíaco chegar no Mestre do Santuário. Isso. É bom você criar, ter muito bem certo, assim, anota mesmo isso, escreve. Tipo, vamos fazer uma agenda pro vilão. Quais que são os... Qual que é? Tipo, o pinto e o cérebro agora. Vai lá o cérebro lá, qual que é a nossa plancheta lá de planejamento? Qual que vão ser os passos que o meu vilão vai fazer pra conseguir atingir o objetivo dele? É, principalmente porque um jogo de RPG não acontece de uma vez só, tipo um filme ou um videogame, que obviamente você pode desligar o videogame e salvar, mas ele é mais contínuo. Sim. O jogo de RPG, ele acontece periodicamente nos dias que as pessoas podem, por algumas horas. Né? Fora o detalhe que no videogame, um jogo gigantesco vai ter aí 30 horas. Na vida real, cada sessão de RPG já tem 4 horas. Você fica uma semana sem jogar de novo. Deixa anotado e planejado, porque você pode esquecer. Pode dar um monte de coisa. Então é bom ter essa agenda do vilão por isso também. Mas no videogame, mesmo se tiver, tipo... O videogame é a sua agenda. Sim, ele sabe o que vai acontecer. Os eventos ali. Uhum. É mais fácil. Que você é bom, você deixa escalonado. Você assim, tá, meu vilão, então, ele tá com um plano maligno de ressuscitar, ou que é um sumo sacerdote de um deus esquecido aí numa seita, e o plano dele é conseguir trazer de volta esse deus, né, tipo, maligno, que quando chegar vai devorar todos os outros deuses, e aí eu reinarei aqui como vilão absoluto, como sumo sacerdote do deus da guerra. Sumo sacerdote do deus da guerra. Bem, como é que eu vou fazer isso? Então, primeiro passo lá. Bem, juntar os itens. Isso, nossa, clássico. Não tem mais fácil que clássico, né? Não tem. Tipo... Tem, subir, matar o dragão e salvar a princesa. Mas... Tirando matar o dragão e salvar a princesa, nada mais clássico que reunir os itens. Preciso fazer um ritual. Primeiramente, preciso fazer um ritual pra fazer essa... achar as peças pra conseguir descobrir qual que é o ritual que eu preciso fazer. Tá, então eu vou criar então aqui alianças com várias outras pessoas, ou inimigos, ou grupo mercenário, ou monstros, prometendo as coisas pra eles, e eles vão atrás dessas peças pra mim. Ok, então vamos lá. 7 peças, vamos fazer horcruxes. Vai lá, faz as 7 peças, dá a dividida, faz as alianças. Bem, vou prometer uma coisa aqui pra esse dragão aqui, vou prometer um outro pra esse grupo aqui de orcs, pra esse pessoalzinho, esse grupo de mercenários aqui que tá por aqui, eu vou contratar eles mesmo com grana, e aí vai sair. Pronto. Então, assim, olha, primeiro item daí que vai ter a chance daí de pegar. Quer envolver os jogadores? Por acaso é uma relíquia de família que um dos players tem. Pronto. Simples. Porque nesse exato momento é o momento que você já imagina como os players entrarão nessa brincadeira toda. É, e você tem sempre que levar em consideração que a agenda do seu vilão tem que estar batendo com a agenda dos heróis da mesa. Nada os heróis têm que estar impedindo sempre ele de juntar esses 7 itens. Ou, falhando, se você quiser arriscar pra caralho, você pode também fazer com que esses heróis peguem os 7 itens pro seu vilão. Nossa, por quê? É mais ainda do que falar assim, não, vou colocar como vamos gerar isso. Não, é uma relíquia de família, os caras, aquilo ali é uma herança de um pai deles, e é muito importante quando o cara vê o porquê que o outro atrás, vai atrás pra ver e descobre que um plano muito maior. Ou não, você não, o vilão simplesmente, é, preciso de pessoas, né? Tem um grupinho de heróis aqui, não tem? Contata, busca um negócio pra mim, porque aqui é uma coisa com uma magia que eu tô fazendo. Aí os jogadores vão, colocam aquilo ali, estão cantando a vitória numa taverna, até que tem um velho louco. Bem, mas esse item é da lenda do antigo Sete Partes do Cetro que convoca o Chatarral para o nosso plano? Vocês entraram em contato com isso? Tipo, entramos. A gente montou um cetro desses aí. A gente pegou uma das partes com um cetro, com um velhinho simpático e tudo mais, né? Blá, blá. Como é que esse velho ia ser assim? Esse por acaso não é aqui um antigo sacerdote do deus lá, blá, blá, blá. Ih, caralho, não é que era. Puta que pariu! Não pô... Cara, uma das maiores motivações para grupos de heróis entrar em coisas, cara, remorso. Arrumar a cagada que eles fizeram. Consciência. Consciência. Consciência é a mais forte. É puta que pariu. Uma das maiores motivações. Puta que pariu. Sério que eu fiz essa merda? Ou também aquela coisa clássica de filme. Talvez uma mesa seja um pouco mais difícil de levar, mas também dá pra fazer. De você convence os heróis de que eles têm que reunir isso pra impedir o cara. E quando eles se reúnem, o cara só olha e ri, tipo, obrigado. Plot twist total e que vai funcionar. Guerreiras Mágicas de Rei Arthur, né? Teve isso em Guerreiras Mágicas de Rei Arthur. Porra, primeiro que sua missão é salvar a princesa. Sua missão é salvar a princesa. Ah, não, sério, tá ligado? Tipo, essa é a princesa. A gente tava salvando, puta que pariu. Nossa missão agora vai ter que se matar essa vadia agora. Ela convocou a gente aqui pra matar ela. Exato. Peraí. É o puto que cara. Mas é por isso daí que é legal você pegar e ter uma agendinha, né? Fala assim, não, vai, então o primeiro passo vai ser esse também pra atrair os heróis, que você vai precisar sempre, como falou, né? Um mau jeito de já pensar já como vai chamar essa galera, né? Sim, pra não deixar o vilão ele solto demais na história, né? Senão ele vai fazendo as coisas dele e ninguém vai fazer as coisas dele sabendo e não faz sentido, né? É, se o vilão já concretizou o plano, dominou o mundo e não, acabou com a raça humana, você tem que. Você vai pôr os caras agora pra impedir ele? Que chato! A rixa ou o contato com o vilão pra fazer um sentido. Se o vilão só aparecer no último capítulo, cara, quem é esse porra? Se ele morreu ou viver. Pô, muito chato. É, não dá tempo de odiar. Não dá, ele tem que ser odiado, aparecer cara. Aparecer lá no fim, cara, tem que ser tipo um cara qualquer. Ele tem que ser odiado. Se você tiver a chance, você até deixa vivo, cara. É, exatamente. Quem que é esse porra? É uma das minhas reclamações com o Final Fantasy IX, que você joga o jogo inteiro achando que é um vilão, no fim eles te põem outro e não te explicam, tipo, o que esse outro vilão fez. É só ele. Legal. Você entra e ouve ele contar a história, porque todo vilão conta a história antes de te matar. Realizar o plano e te matar. E aí você fala, você é meio filho da puta, vou matar você. Aí é foda, né, cara? Chato, sim. Não dá, né, cara? Mas é o legal, então daí você vai planejando os próximos passos, né? Já, os caras já estão ouvindo, então eles vão começar atrás, então já vou... agora sim. Tá, então o que tem as outras seis partes ainda pra juntar, né? As seis partes vão ser como? Vai ser essa. Exatamente. E é bom porque aí depois que eles já estão inseridos também, você vê qual é a atitude e a movimentação do seu grupo que pode influenciar na sua história do... Ah, sim. Do vilão. Tá mexendo ali no vilão conforme as histórias vão. Exatamente. É na nossa mesa mesmo. No... O que tinha de agenda no meu vilão que eu tô fazendo com vocês? Você riscou depois, né? Que eu risquei e tive que mudar. É, mas isso é normal. Isso não é só normal na mente, que é normal. É. Vai ficar puto e falar, não, deixa esse estragaram o meu vilão. Não estragaram. Eu tô enriquecendo o seu vilão. É. Afinal de contas, tanto que resultou na morte de uma vila que todos nós adorávamos, inclusive eu. E aí virou pessoal, que até então eu não tinha problema mesmo. É aquilo que eu falei, cara. Deixa ele fazer essa porra, essa ficha. Eu vou me vingar dele ter jogado Fear no meu player lá, que fiquei correndo por três rodadas. Eu vou matar em uma rodada esse filho da puta. Até lá eu vou ficar por pau. E esse é o exemplo de uma pessoa fria e má. Ele não tá ligando pra vila destruir. Ele tá ligando porque jogaram medo nele e ele correu. Mas claro, porra. Eu já conheci umas cinco vilas já. Aquela lá era menorzinha. Era mais boba. Pô, coitado, gostava tanto de Limar. Eu também. Bem. Bom. E nisso do que a gente tá falando aqui, tem que odiar. Então, pra isso, quando você for criar um vilão, seja uma organização ou seja um. Seja uma merda. Né? Quer dizer, que for o cara for, né? Pô, faz igual se for fazer um player mesmo. Como se estivesse fazendo um. Isso, imagina fazendo um char mesmo. Isso, e manda bala. Vou imaginar, então vou imaginar esse cara. Igual a gente já falou já sobre como criar os personagens. Isso. Sim. Pode pegar todas aquelas ideias Focar principalmente naquela parte de objetivos que a gente falou pra vocês. Exato, sim. E personalidade. E coloca pro vilão. Faz, imprime, eu fiz isso. Imprima a ficha, faz a ficha mesmo do maluco. Ah, os pontos pro cara, atributo, magia. Porque não tem nada mais chato do que quando você vai enfrentar o puta vilão fodão e ele só te ataca. Não, ele tem que usar habilidades, que muita gente esquece de pôr isso na ficha ele do tem vilão. Tem que ser, cara, o vilão disparado tem que ser realmente o melhor do grupo. Exato. Ele não exato. Pode só atacar que o resto do grupo dele. Não, faz. Ele senão, tem que ter um complemento da hora, tem que ter ideias mirabolantes. Tem que ter o diferencial. E fora, né, cara, os heróis estão sempre reagindo ao vilão, normalmente. Exato, né? Exato. Tanto que na nossa mesa eu tô tentando fazer diferente, se vocês atacam os vilões, né, tipo, vão atrás do cara. Né, pra mudar um pouco essa dinamizinha. Mas 90% das vezes, 99% das vezes, os vilões estão reagindo. Então, o vilão já tá preparado. Exatamente. Então o cara não vai ter só tipo, uma magia legal, o cara vai estar preparado num local. Provavelmente tem uma rota de fuga. Armadilha. Ou tem armadilha. Ou tem uma vantagem estratégica de terreno, ou tem refém, ou tem alguma coisa. Ele vai estar pronto pra receber a galera, exatamente. É o Batman, ele não vai ser pego de surpresa. O vilão não pega, não é pego de surpresa. Não. Uma coisa que a gente nunca pode esquecer quando vai construir um vilão, que é a coisa mais legal de todas no vilão. Mais do que personalidade, até. Frase de efeito? Aparência. Ah. Cara, não. Tipo, os vilões mais legais que vocês conhecem não é o cara escroto. É sempre o cara, tipo, o Sephiroth de Final Fantasy VII. Isso. O Shishio de Kenshin. Que, ele é todo queimado. Mas, mano, ele é estiloso. Ele tem uma espada com serras que, por causa da gordura humana, quando raspa com a bainha, que tem fósforo, ela queima. Porra, cara, não, isso é só skin. Não tem nada aí além de skin, de aparência. Isso é necessário, cara. Então, estilo. Todo grande vilão tem aparência de cara fodão, é BDS. E é esse estilo que faz o vilão ser inesquecível. Sim. É muito importante pra quem criou. Aquela coisa, cara, eu achei muito foda quando apareceu o Lucifer em Supernatural conversando, acho que com o Sam ou o Jim, que teletransporta pra cidade onde ele tá, todo de terno branco, tá ligado? Aquela coisa de tipo, não, mano. Ele é foda pra caralho. Não, o Lucifer não tava de terno, ele tava de calça de camisa. Não, isso aí foi quando eles conversaram, foi quando ele teleporta os caras, eu tô falando, no sonho. Que ele tá controlando a realidade dos caras. Ele tá com aquela aparência de tipo, porra, mano. A gente tá com uma aparência que a gente sabe, né? Terno branco, esse cara manda alguma coisa. Ele, esse cara é pai de santo, manda alguma coisa. O diabo no filme do Constantine tava de terno branco. Claro, né, mano? Claro, né, brother? Ó, próprio quando a gente viu finalmente em tela o Sauron. Sim, que era aquela armadura gigante. Os Nazgûl. Os Goblins e os Espectros também. Que são vilões em dois filmes e tal. É. Puta merda. Puta que pariu, cara. Pô, o Sauron, aquela puta. Aquela massa, aquele monte de aço que você olha e fala assim, mano, não tem não como. Tem como e não tem como remontar aquilo na vida real, sabe? Tipo, ele imaginável. Vilão. Aquela espada gigantesca passava, deitava uma fileira inteira. Fazia ondas de vento, cara. Que é assim que tem que ser um vilão, cara. Nunca esqueça disso. Falando nisso, então, vilões memoráveis, cara. Pra mim, um que foi, tipo, impactante de ver, porque. Vilão em livro é sempre complicado de fazer, porque você vai estar sempre imaginando de um jeito. E você sempre tem uma imaginação trabalhada, então, né? Os que eu mais gosto são livros, mas tipo, fica difícil. Mas, tipo, por exemplo, daí tipo em cinema, né, que a gente pega. Ou o anime, né? Ou o jogo. O jogo, o que for. Sim. Mas, tipo, pô, pra mim, pelo menos, ficou impactante pra caralho, foi o Sauron, cara. Porque eu olhei e falei, cara, é aço da cabeça aos pés e atrás daquele elmo não tem um rosto. Meu Deus, tipo, é o clássico mal, né, exatamente. Cara? Tipo, não tem uma face aquele filho da puta. Assim, como pra mim o Hannibal. Cara, que você vê, ele tá de máscara. Puta, a máscara da mordida, do silêncio, e todo amarrado, de pé por um carrinho, brother. Você fala, maluco, pra prender um cara desse jeito, e ele tá dentro da cela. Desse jeito, né, cara? Tem medo dele. E quando ele vai ser carregado, oito guardas armados, tipo, você fala... E ele é velho, você fala, maluco, o que, que é esse ele cara? É velho. Entendeu? Aquele arrepio de imagem, ele não falou uma palavra. Sabe? Cara, pra mim, os dois que eu citei são os maiores exemplos de vilões que eu conheço. Que é o Sephiroth de Final Fantasy VII. Ele tem tudo. É antagonista, mas é vilão também. É, ele chega a ser amado, ele tem tudo, tá ligado? E ele faz a coisa mais filha da puta, que era uma coisa que você não estava acostumado em jogo da época, que ele mata um personagem de jogador. Exatamente. Tá ligado? Matou, acabou, já era. E eu me senti muito frustrado, porque era um dos personagens, era o healer do meu grupo. Eu, porra, cara, todo mundo tá no level 19, ela tava no 34. Valeu! O healer não, né? O healer, o healer não, né, cara? Foda-se o resto. O healer meu principal não. De ataque não. O outro que dá um dano médio aí pra matar. Eu upo o outro cara pra ficar no lugar dele. Mas o healer meu ataque principal, caralho, eu nunca mato esses caras. E o Xixiu, que é. Puto, o Xixiu é incrível, ele é demais, cara. Cara, eu acho, de vilão, considero muito extremo, eu ponho o Magneto, cara. Magneto da HQ, tá ligado? Ele é velho, mas tipo, forte pra caralho, ele tem aquela elegância, apesar do cara ser um alemão, mas ele é como se ele tivesse elegância no ser inglês, cara. Pior que é. Tá ligado? Sim. Então é muito... E ele tem uma coisa, ideologia, velho. Ideologia. Ele quer levar a nação mutante a... Exato. Cara, ele tem uma ideologia, cara, e o cara vai buscar isso até o fim, velho. Mano, o Magneto é... Se ele acredita na ideologia dele mesmo... Ele sabe que um alemão com ideologia pode fazer muitas coisas. Não é? Não é à toa que o Magneto é alemão, né? Exatamente. E realmente, o da HQ, porque o do filme, infelizmente, não vou nem entrar em detalhes dos filmes, eles colocaram o Coisa, ele é um velhinho. É, não é a mesma coisa. O Ian McKellen é tipo... Embora seja foda pra caralho. Sim, mas ele é um velhinho. Mas pro mago, pro mago tem que ser o velhinho. Mas cara, o Magneto é um mago, cara. Mas cara, o Magneto da HQ, ele é um cara grande, forte. Se ele não tivesse poder, cara, ele podia ter descido a porrada. É, essa é a diferença. Mas aí por causa da... É a skin dele. É, o skin, é disso que eu tô falando. Faz parte já do estilo, já do HQ mesmo, do... Coisa do X-Men, tá ligado? É daquela época que surgiu, tá ligado? Porque é todo mundo muito musculoso. Tipo, o Magneto não precisa ter músculo, cara. O cara manipula toda a matéria que ele quiser. O Xavier também não. O Xavier é um porra no magricelinho, cara, que nem anda ainda por cima. Então você vai ter uma desculpa, ele não pode fazer nenhum tipo de malhação. Claro que pode, dos braços. Ele não precisa, ele voa. Não precisa disso. Mas o Magneto também não precisava muito disso, pô. Deixa os caras malhar se ele curte. Mas aí a capa. Vilão? E a capa. Todo vilão tem que ter capa, né? É interessante, cara. Capa. Mais do que o herói. Só temos que lembrar, capa, cuidado, porque ela enrosca em lugar. Mas herói enrosca, vilão não enrosca, cara. Vilão é pedestre demais outro pra enroscar. Outro vilão que eu achei, tipo, foda pra caramba. Assim, que eu... Acabou não sendo bem vilão, mas tipo, que, pô, eu curti. Foi o Kenon, do Cavaleiro Zodíaco. Ah, o Kenon. Ah, ele era vilão, sim, pô. Cara, ele é tipo um Sephiroth também ali. Ele é vilão pra caramba. Depois fez a maldição. Mas, pô, cara, o cara ter conseguido, tá ligado? Tipo, depois de sair... Por isso que... Isso são umas coisas que eu acho foda, mas, tipo... O cara que saiu da porra de uma prisão e foi e conseguiu enganar dois deuses. Exato. Ao mesmo tempo pra fazer a guerra que ele queria fazer. Tá ligado? Fora que, pô, cara, apresentação desse dragão marinho... Quando, pô, claro que tinha que ser o Ikki, óbvio, né? Tinha que ser o filho da puta Game Shark, né? Yes. Tipo, dá um golpe, arrebenta, e daí você fala, porra, mano, como assim, tá ligado? Não é, é o Saga, tá ligado? Tipo, não tem como o Saga tá vivo. De novo o Saga. De novo o Saga. Pô, cara, os caras curtiam a skin, né? Mesmo caralho, do Saga, né? Sai daí. E aí você olha, não. Eu sou o irmão gêmeo, você fala, puta que pariu, o teu irmão gêmeo maligno do vilão. Porra, cara, quem que é esse cara? O cara é tão mal que tem um irmão gêmeo maligno. Cara. Quem quer a tua mãe e teu pai, cara? Quem quer a tua mãe e teu pai, na moral. Na moral, né, cara? Cruzou o Coringa com o Batman, nasceu. City, mano. Pô, cara, o Darth Vader, né, cara? É outro que também... Apesar que o Darth Vader, ele não entra muito na categoria de vilão. Ele é braço direito, né? Porque o vilão mesmo é o Palpatine. É o Palpatine. Mas tipo, gente... ele é o que a gente chama na mente de general, né? Que mas é que ele era cara pra gente odiar, porque é o Palpatine. Ele era imagem, aparecer. Também, Palpatine. Sim, tinha imagem. Verdade. Até o segundo filme é ele que a gente odia. E a outra que é puta skin, né? Aí tem tudo que a gente falou até agora. Tudo! Partes mecânicas, inclusive. Partes mecânicas, exatamente. Cara encoberta... Armadura e capa. Exato. E mais ainda, o cara que tem a redenção depois e volta pro lado bom. Mas, e ele tem asma. É o pacote completo. É o pacote completo. Não é tô que não deu tão certo assim. Não, né, cara? Não é tô que é ícone pop. Caralho. Outro também é o Coringa, que é tipo. Batman tem. Ah, tem o cara que quebrou ele no meio, o Bane. Ah, sim. Dane-se, velho. Nenhum vilão do Batman é tão icônico quanto o próprio Coringa. Que o Coringa é um exemplo de maluco, é o porra louca, caótico, cara. Mal e porra louca total. Foda-se. Então, tudo isso que a gente tá falando aí cai nisso que a gente tá dizendo pra você. Tipo, cara, você tem que criar uma skin, você tem que criar uma ficha mesmo. Pensa, o cara tem tal trejeitos, o cara tem algum código de honra, né? Às vezes é até gostoso, até, tipo, eu particularmente, tipo, Pra aventuras clássicas, normalmente a gente tá acostumado, principalmente de RPG medieval, é fazer aquela coisa maniqueísta mesmo. Né? É o bem e o mal. É o bem e o mal. Certo e errado. Eu acho, por exemplo, esse tipo de campanha que a gente faz, tipo de D&D, né, que é o ou de Tormenta RPG, né, que é mais mundo medieval, que tem, somente tá muito claro nas tendências, toda essa questão, tipo, o bem e o mal são forças que governam o universo, não são simplesmente uma questão de ideologia, né? Eu acho que aí fica legal você fazer um, não, fazer um cara mal, mas fazer um cara mal, até ele, a medula. Estupra, mata, escraviza criancinha, é mal mesmo. Sim, e aí abusa, tá ligado? Tipo, não, vai, tipo, vou pegar os conhecidos dos heróis, vou desfazer coisas boas que eles fizeram, tá ligado? Vou usar eles pra cometer atos malignos. Às vezes isso aí pode entrar como tipo um side villain, na verdade. Tem o vilão principal, pode ser uma organização, uma coisa mais complexa, e pode ter um vilão à parte. É tipo no Fullmetal Scar, que não é ligado pra ninguém, mas o cara tá lá, tá fudendo algumas coisas. Aí você pega então um side villain que não tem relação com o vilão principal e pega pra ser o cara mais filha da puta do mundo, só pra ser filha da puta mesmo. Esse cara é outro, né, cara? Cicatriz vindo de um povo dizimado e com tatuagens que davam poderes. Puta que pariu. E um poder que simplesmente destrói tudo. Ele destrói, é? Não, ele destrói. Ele encosta e explode. Bum, acabou, já é. É muito foda. Então é legal você pensar nisso, né? Não, vou pensar no cara, então pensa nesse tipo de coisa. Se for uma outro tipo de campanha, você pode fazer até uma coisa mais, tipo, ah, o vilão, tipo, uma coisa meio Magneto, né? Tipo, ah, que cabe mais em aventuras, tipo, que passam no dia de hoje, né? Fala assim, olha, tá na moda hoje que no vilão sempre tem algum motivo, na verdade. É, o vilão não é mal pra ser mal, ele sempre tem um porquê de ser mal. Ele tá atrás de vingança, ele tá atrás de alguma coisa assim. É. Que o Magneto, por exemplo, mesmo, é um cara que você, puta que pariu, o cara é mal porque ele tá contra mim, tá ligado? Mas se for assim, você conseguir te sair um pouco da questão humana e olhar e falar, pô, o cara tem razão, entendeu? Até certo ponto, ele tá certo. Ele tá certo. Eu tô, da mesma forma que eu estou tenho raiva dele porque eu defendo a minha raça humana, ele tá fazendo simplesmente a defender a raça dele. Então, tipo, fazer o grupo dos mocinhos pensar, se eu tô indo contra o Magneto, significa então que eu tô querendo deixar que a raça mutante então continue se fudendo. É isso? Você começar a ter esses questionamentos, tipo, o que ele leva indo contra esse cara? Na verdade, ele faz esse questionamento nos heróis muitas vezes. Ele joga isso, essa cartada neles. Exatamente. Eles, tipo, se fosse um grupo, os X-Men, se fosse um grupo de humanos indo contra os mutantes que o Magneto controla, mas não. É um grupo de mutante indo contra mutante por causa do Magneto. Tipo, cara, se você realmente não vai estar do nosso lado, você vai ficar defendendo os humanos que estavam oprimindo a gente durante tanto tempo. Tipo, eu sou só assim que os humanos oprimem a gente. Eu quero mostrar pra eles que a gente é superior a eles e acabar com eles. Veja vingança, né, cara? Vocês estão atrapalhando isso, vocês querem? Vocês acham que eles são certos? De fuder todo mundo. Tipo, veja vingança, né? Tipo, fizeram uma coisa monstruosa comigo e criaram um monstro. É. Tipo, eu sou só fruto daquilo que fizeram comigo, né? O próprio Xixiu, que só foi atrás de querer dominar o mundo e matar todo mundo, por quê? Ah, eles tentaram me matar, só que eu sobrevivi, então é realmente, a regra da vida é a lei do mais forte. O mais forte tá sempre certo. Então eu vou matar todos vocês pra provar que eu sou mais forte e ficar com tudo, porque eu tô certo. Ele tem uma ideologia, ele segue algo. Que cria também essa questão da identidade que a gente tá falando pro vilão, tá entre eles o motivo, né? Que é clássico, que assim, aplica-se 99,99% dos casos de tudo que eu li até hoje. O vilão sempre só quer duas coisas. Ou ele quer vingança, que aí é 80% do caso, dos casos. Ou 19,99 outros é, tipo, eu quero poder. É básico. Tipo, quando não quer vingança, é poder. Quando não quer os dois. É. Tanto que a gente falou no cast daí de Tormenta, a trilogia, né, dos romances, que, pô, que puta objetivo foda, tá ligado? Que deram pro Crânio Negro. Não, eu sou meio arturiano, meio Lefeu, eu quero somente um lugar pra ficar em paz onde eu não sinta dor. É por isso que eu tô fazendo tudo isso. Quer dizer, porra, que coisa foi. Pra mim foi original pra caramba. O restante você pega. Todos, maioria dos caras, tipo, fizeram um negócio comigo lá atrás, eu fiquei chateado pra caralho, agora eu quero matar todo mundo por isso. Tá tudo bom, cara. Eu quero ser a pessoa mais poderosa do mundo e pra isso eu tenho que acabar com as mais poderosas que eles acham que é. Tipo isso. To see. pessoal, então vamos ficando por aqui em mais um cast especial super ultra supimpa de RPG com o Bill Geek, que é esse utilidade, né, pública. Utilidade, é assim. Utilidade pública. Utilidade pública sempre teve. É, mas o super ultra supimpa mega atômico não. Comentou. É que eu já não estou lembrando o nome. No título vai estar Papo de Taverna. Foi de RPG, mas beleza. Editarei esta merda depois. E, bom, aproveitem minhas dicas, assim como nos outros casts focados nisso. Sim. Construa um belo vilão, porque é uma das coisas que eu vou motivar, hein? Os jogadores que estiverem jogando com belo você vilão. A prosseguirem belo é sentir vilão. Raiva. Exatamente. Sentir muita raiva. Ou se não, você joga uma gente medo neles, pra eles correrem como menininhas. E aí eles têm raiva, raiva, muita raiva. É justo, também. E, cara, pra quem aí tem iTunes e essas coisas todas, nos encontrem lá também. Abaixo aí do post e também na página principal. Sim. Tem um passo a passo aí de como achar feed, a gente, de lá pra feed, assinar de, tudo. O esquema legal. Que aí agora você pode acompanhar a gente no iTunes, baixando direto de lá. E se você tiver o feed assinado, ele vai fazer o download automaticamente assim que tiver postado, cara. Nossa, que lindo, cara. Cara, não vai escapar da gente agora. Impressionante. Não, não vai escapar. Mas nem entrar no site, não precisa sim. Por favor. Por favor. E também... Agora sim, vamos ser legal agora. Não que as outras não tenham sido. Não, isso é legal também. Uma feliz agora. Já castzinho especial. É isso aí. De comemoração. O que você está fazendo aniversário, hein? Olha só. Puta que pariu. Quem diria que chegaríamos aos 50, meu? Eu já não diria, cara. Eu já não diria. 50 podcasts. Eu na semana passada já não diria, rapaz. Coisa louca. Falou, falou, faz umas 3 semaninhas, já que eu achei que ia chegar. Umas 3 semaninhas aí que eu olhei pra você. Mas imagina, já tá gravado. Você é esperançoso, hein, mano? Eu sou otimista, né, cara? Só que eu sou um cara de coração cheio de alegria. Vai ser especialíssimo 50. Porque comemorar um ano é muito mainstream, né? Ah, todo mundo comemora quando faz um ano. A gente comemora aniversário, que não quer dizer que é um ano. Aniversário. Aniversário. 50 podcasts. 50 podcasts a gente comemora. Que é diferente. Mas vocês vão ter aí um cast especial agora em verão. Muito especial. Ou não. A gente faz qualquer coisa e fala que é especial. É, a gente fala mentira, mentira. Esse vai ser especial mesmo. Esse vai ser especial. Vai ser só o Basso falando pra vocês. Vai ser o monólogo do Basso. Monólogo do Basso. Pensou, cara, que da hora, cara? Não. Não, isso não vai ter feed. E aproveitando aqui pra pedir também, a gente já tem, vai fazer aí quase 50 casts, né? E a gente nunca falou aqui o nosso e-mail, a gente nunca recebeu um e-mail porque ninguém sabia também. Entra lá no covilgeek@gmail.com, geek com dois E's, né, e K no final. Igual tá escrito aí em cima. Que nem site. Vocês veem. É. E manda e-mail pra gente também, o feedback de vocês por e-mail, o que vocês quiserem. Mande cartinhas, vai no lugar e-mail, é quase uma cartinha. Quase uma cartinha. Se quiser mandar uma cartinha, a gente vai passar o endereço do estúdio aqui, casa do bar. E a gente faz isso aqui porque a gente gosta pra cacete, mas também é pra vocês. Exato. Então é legal vocês falarem isso, que vocês são os nossos... Nossa crítica, nossos patrões, como é que tá o trabalho e etc. Muito justo, então, muito justo. Então aproveitem aí pra mandar isso. É bom que eu já não lembrava o e-mail. Não é o nosso próprio e-mail, então é bom que você lembrava o e-mail todo dia. Pois é. Isso aí então, gente. Fica pra vocês aí um abraço. Um grande abraço, divirtam-se, façam vilões muito badass. E rapidinho, quem ficou até aqui ouvindo a gente, dois blockbusters que valem a pena, Star Trek e Guerra Mundial Z, tá? Justo. É, assistam aí que vale a pena. Um abraço. Abraço! Outro abraço. Marilyn Monroe. Happy birthday, Mr. President.